Vagabundo, ergue a cabeça. Tudo vai ficar bem, irmão. Pra Deus peço saúde, assim eu mesmo busco pão. A inspiração pros rap vem sem encomenda. Quando lembro os moleque amigo indo pra escola só comer merenda. E eu aprendi também que não adianta o champanhe pra estourar enquanto a vitória não vem. Então procura o seu lugar melhor. Eu sei que é difícil manter sua fé com tanto demônio ao redor. Mas mano, quantas vezes você viu o sol ficar pra trás, se perguntando se tu tinha um dia menos ou um dia mais. E quantos Che Guevara nunca aprenderam a ler, partiram antes de virar Guevara, muito menos Che. Te faz pensar na razão disso existir, mas te faz chorar por ver quem te gosta sorrir. Então tanto faz a razão, se tá aqui, demorou. Pega a arma, missão, já tá aí, morou. Quem nasce pobre já tem que vir forte. Quando um doutor dá boas-vindas, um anjo deseja boa sorte. Depois que cê passa dos 17, percebe que tá no meio de uma guerra carregando um canivete. Mas um dia você vai acordar pra ver que dormir é desculpa de quem tem medo de viver. Então levanta a mão e agradece. Quando for fazer sua prece, ora por mim que eu também oro por você. Porque anjos olham por mim, me protegem do fim. E é por isso que eu vim. Porque é nós e você sabe. Vida, ter um lugar pra gente reclamar que a inflação subiu, que a barriga cresceu, que a sua filha saiu, que seu time perdeu. Eu sempre tive ambições, diferente dos padrões, diferente dos patrões, referente às lições que a vida me deu. E a conclusão que eu chego hoje é de que o mundo é meu, tanto quanto é seu, favela. Hoje é o dia da cobrança, vamos buscar a parcela do que é nosso, tipo MST, luta por terra. Nossa luta é pela vida, não tem como perder essa guerra. Lembra do tempo das ladeiras, de sexta-feira? Você, seus mano, umas mina maneira. Só na melhor tamo aí, tá firmão, tô firmão, focadão pra vencer esse pá. A gente se tromba algum dia, num farol sem saber, no rolê, quem diria? Na rua que sempre foi nós, tio. A luz que emana nossas almas tem poder de cinco sóis. E as oportunidades estão lá fora. Bota a mochila nas costas, se for pra dar certo é agora. E um dia alguém me disse que eu não era um rei. Por um segundo eu quase acreditei, mas machos olham por mim, me protegem do fim. E é por isso que eu vim. Porque é nós e você sabe. Sabe do seu potencial, você faz sua oportunidade. Time do Louco, Projota, tudo nosso. Nós não dependemos deles, nós dependemos de nós. Vai que vai, moleque.